Bisteca e chuleta, a galinha e Carol. Bisteca e chuleta são as quatro coisas que eu mais gosto no planeta. A galinha e Carol, bisteca e chuleta são as quatro coisas que eu mais gosto no planeta. Mulheres têm interesses diversos, desejos imensos. Querem flores no aniversário junto com versos. No verso do bilhete que fazem piquete pra usarmos desodorante, shampoo e sabonete. Magali não espera nada disso, apenas abana o rabo e vira a barriga sem querer compromisso. Deita na entrada da porta e não espera sair, com suas manchas no dorso e o rabo a sacudir. Magali, Carol, esteca e chuleta são as quatro coisas que eu mais gosto no planeta. Magali, Carol, esteca e chuleta são as quatro coisas que eu mais gosto no planeta. Magali, Carol, esteca e chuleta são as quatro coisas que eu mais gosto no planeta. Magali, Carol, esteca e chuleta são as quatro coisas que eu mais gosto no planeta. Elas querem que eu chegue na hora, leve telefone. Querem satisfação da rádio que eu ouço no fone. Querem jantar e que eu chame sua mãe. Avisa que eu vou pagar depois que pede o champanhe. Carol não pede mais que um afago que trago na palma da mão aberta, um mergulho no lago. Pula na minha perna e fica do meu lado quando fico doente, tomando remédio calado. Magali, Carol, bisteca e chuleta são as quatro coisas que eu mais gosto no planeta. Magali, Carol, bisteca e chuleta são as quatro coisas que eu mais gosto no planeta. Magali, Carol, bisteca e chuleta são as quatro coisas que eu mais gosto no planeta. Magali, Carol, bisteca e chuleta são as quatro coisas que eu mais gosto no planeta. Mulheres querem atenção quando estão com tensão, e que não faça menção da ex sem má intenção. Não te dá o perdão, rasga todas as fotos quando vou jogar o lixo fora, é que eu noto. Esteca se sacode quando chego, esperando abrir a portinha pra sair do aconchego. E me cheira da cabeça ao pé pra saber se eu vim de casa com o cheiro do Pelé. Magali, Carol, bisteca e chuleta são as quatro coisas que eu mais gosto no planeta. Magali, Carol, bisteca e chuleta são as quatro coisas que eu mais gosto no planeta. Magali, Carol, bisteca e chuleta. Magali, Carol, bisteca e chuleta são as quatro coisas que eu mais gosto no planeta. Elas querem relatórios depois do expediente, da conversa com os amigos no bar ali da frente. Elas percebem mentira e são experientes, assim como na camisa dos perfumes diferentes. Chuleta só chora e geme ao me ver, bonitinha que só ela com seu rabo a mexer. E fica em pé igual um totem pra ganhar carinho na teta. Agora dá pra saber porque eu prefiro a Magali, Carol, bisteca e chuleta são as quatro coisas que eu mais gosto no planeta. Magali, Carol, bisteca e chuleta são as quatro coisas que eu mais gosto no planeta. Magali, Magali, Carol, bisteca e chuleta são as quatro coisas que eu mais gosto no planeta. Magali, Carol, bisteca, Magali, Magali, Carol, bisteca e chuleta. Magali, Magali, Magali, Magali, Carol, bisteca e chuleta. Magali, Magali, Carol, bisteca e chuleta. São as quatro coisas que eu mais gosto no planeta. Agali, Carol, Agali, Carol, Agali, Agali, Agali, Agali, Carol, Bisteca e Chuleta. Agali. Mais gosto no planeta. Agali, Carol, Bisteca e Chuleta. São as quatro coisas que eu mais gosto no planeta. Agali, Carol, Bisteca e Chuleta. São as quatro coisas que eu mais gosto no planeta. São as quatro coisas que eu mais gosto no planeta.